Irás ao passo. Irás pedir que a tença seja paga na data combinada. Este país te mata lentamente. País que tu chamaste e não responde. País que tu nomeias e não nasce. Em tua perdição se conjuraram calúnias, desamor, inveja ardente. E sempre os inimigos se beijaram a quem ousou ser inteiramente. E aqueles que invocaste não te viram, porque estavam curvados e dobrados pela paciência, cuja mão de cinza tinha apagado os olhos no seu rosto. Irás ao passo, irás pacientemente, pois não te pedem canto, mas paciência. Este país te mata lentamente.